Ficheiro 51, página 412. E se Jamie tivesse encontrado Randall primeiro? Olhei para fora. A luz do dia desaparecia rapidamente. Os duelos eram tradicionalmente realizados ao alvorecer. Mas não sabia se Jamie teria esperado até de manhã. Podiam estar a enfrentar-se naquele preciso momento, em algum lugar isolado, onde a colisão de aço e o grito do ferimento mortal não atrairiam nenhuma atenção. Porque certamente seria uma luta mortal. O que havia entre aqueles dois homens apenas seria resolvido com a morte. E de quem seria essa morte? De Jamie ou de Randall? E com a morte dele, a de Frank também? Jamie provavelmente era um espadachim melhor, mas como desafiado, Randall poderia escolher as armas. E o sucesso com as pistolas estava menos na habilidade do atirador do que na sua sorte. Somente as melhores pistolas possuíam uma mira certeira, e mesmo essas eram propensas a não atingir o alvo ou a provocar outros acidentes. Tive a súbita visão de Jamie, inerte e silencioso na relva, o sangue jorrando de uma órbita vazia, e o cheiro de pólvora forte entre os aromas da primavera no Bois de Boulogne. Que diabo estás tu a fazer, Claire? Ergui a cabeça abruptamente, com tanta força que mordi a língua. Os seus dois olhos estavam nas respectivas órbitas e na sua posição correta, fitando-me de cada lado do nariz afilado. Eu nunca o vira com o cabelo cortado tão rente. Fazia-o parecer um estranho, os ossos fortes do rosto nítidos sob a pele e o topo do seu crânio visível sob o cabelo espesso e curto à escovinha. O que estou a fazer? Repeti. Engoli, tentando umedecer a boca seca. O que estou eu a fazer? Estou sentada aqui, com uma mecha do teu cabelo na mão, imaginando se estarias morto ou não? É isso que estou a fazer. Não estou morto. Atravessou o quarto até ao armário e abriu-o. Usava a espada, mas tinha trocado de roupa desde a nossa visita à casa de Sandringham. Agora estava vestido com o seu casaco velho, o que lhe permitia liberdade de movimentos com os braços. Sim, já reparei, disse eu. É muito atencioso da tua parte vires contar-me isso. Vim buscar as minhas roupas. Tirou duas camisas e o seu manto comprido dentro do armário e colocou-os sobre um banco, enquanto se dirigia à cômoda para remexer nas gavetas, recolhendo roupas de baixo. As tuas roupas? Mas, afinal de contas, onde é que vais? Não sabia o que esperar ao vê-lo, mas certamente não esperara por aquilo. Para uma hospedaria. Olhou para mim. Depois, aparentemente, concluiu que eu merecia mais do que uma explicação de três palavras. Virou-se e encarou-me, os olhos azuis e opacos como lazulita. Quando te mandei para casa no coche, caminhei durante algum tempo até conseguir recuperar o autocontrolo. Então vim para casa para pegar na minha espada e retornei à casa do Duque para apresentar a Randall um desafio formal. O mordomo disse-me que Randall tinha sido detido pela polícia. O seu olhar demorou-se sobre mim, distante como as profundezas do oceano. Engoli em seco outra vez. Fui à Bastilha. Disseram-me que tu formalizaste uma acusação contra o Randall, dizendo que ele te atacara e a Mary Hawkins na outra noite. Porquê, Claire? As minhas mãos tremiam e eu soltei o tufo de cabelos que estava a segurar. A sua coesão, perturbada pelo manuseio, o tufo desintegrou-se. E os belos fios ruivos espalharam-se soltos pelo meu colo. Jamie, disse eu, e a minha voz também tremia. Jamie, tu não podes matar o Jack Randall. Um dos cantos da sua boca contorceu-se, apenas ligeiramente. Não sei se devo ficar enternecido com a tua preocupação pela minha segurança ou ofendido pela tua falta de confiança em mim. Mas em qualquer dos casos, não é preciso preocupar-te. Eu posso matá-lo facilmente. A última palavra foi proferida em voz baixa, com um tom subjacente que que misturava veneno e satisfação. Não é isso que eu quero dizer, Jamie. Felizmente, continuou como se não me tivesse ouvido, o Randall pode provar que esteve em casa do Duque durante toda a noite do estupro. Assim que a polícia terminar de interrogar os convidados que estavam presentes e ficarem convencidos de que Randall é inocente, pelo menos dessa acusação, ele será liberado. Vou ficar na hospedaria até ser libertado. E então vou encontrá-lo. Os seus olhos estavam fixos no armário, mas obviamente ele via algo diferente. Ele estará à minha espera, disse num sussurro. Enfiou as camisas e roupas de baixo numa mala de viagem e pendurou o manto no braço. Virava-se para atravessar a porta quando eu dei um salto da cama e segurei-o pela manga. Jamie, pelo amor de Deus, Jamie, ouve-me. Tu não podes matar Jack Randall porque eu não vou deixar. Olhou-me fixamente com absoluta perplexidade. Por causa de Frank, disse eu. Soltei-lhe a manga e recuei um passo. Frank? Repetiu, abanando a cabeça ligeiramente, como se quisesse clarear os ouvidos de um zumbido. Frank? Sim, disse eu. Se matares o Jack Randall agora, então o Frank, ele não existirá. Ele não nascerá. Jamie, não podes matar um homem inocente. O seu rosto, normalmente de um bronze claro e avermelhado, desbotara para um branco manchado enquanto eu falava. De seguida, o vermelho começou a elevar-se outra vez, queimando-lhe as pontas das orelhas e incendiando-lhe as faces. Um homem inocente? Frank é um homem inocente. Não me importo com o Jack Randall. Bem, eu importo-me. Agarrou na bolsa e caminhou a passos largos e pesados em direção à porta, o manto ondeando sobre o braço. Por amor de Deus, Claire, tentarias impedir-me de realizar a minha vingança contra o homem que me fez a sua prostituta? Que me forçou a ficar de joelhos e me obrigou a chupar-lhe o pênis sujo do meu próprio sangue? Meu Deus, Claire! Escancarou a porta com safanão e já estava no corredor quando eu o alcancei. Já escurecera, mas os criados haviam acendido as velas e o corredor resplandecia com uma luz cálida e suave. Segurei-o pelo braço e puxei-o. Jamie, por favor. Ele sacudiu o braço, impacientemente livrando-se de mim. Eu quase que chorava, mas contive as lágrimas. Peguei na mala de viagem e arranquei-lhe da mão. Por favor, Jamie, espera só um ano. O filho de Randall será concebido em dezembro. Depois disso não tem mais importância. Por favor, por mim, Jamie, espera até lá. Os candelabros, sobre a mesa de broada de dourado, lançavam as suas sombras, enormes e bruxuleantes, contra a parede mais distante. Ele olhou fixamente para ela, os punhos cerrados, como se estivesse a defrontar um gigante, impassível e ameaçador, que se erguia acima dele. Sim, murmurou, como se falasse consigo mesmo. Sou um tipo grande, grande e forte. Posso aguentar muita coisa, sim, eu posso. Então virou-se para mim e gritou. Eu posso aguentar muita coisa, mas só porque eu posso, significa que devo? Eu tenho de suportar as fraquezas de todo o mundo? Não posso ter as minhas próprias? Começou a andar de um lado para o outro no corredor. A sombra seguia-o num silencioso frenesim. Não me podes pedir isso. De entre todas as pessoas, tu, que sabes o que... Engasgou-se. Ficou sem fala de raiva. Esmurrava a parede de pedra da passagem repetidamente, enquanto andava, golpeando a lateral do punho cerrado cruelmente na parede de calcário. A pedra absorvia cada pancada com uma violência silenciosa. Voltou-se e parou à minha frente, respirando pesadamente. Fiquei parada, imóvel, com medo de me mexer ou de falar. Ele abanou a cabeça uma ou duas vezes, rapidamente, como se estivesse a tomar uma decisão. Depois, tirou a adaga da bainha com um zunido e segurou-a diante do meu nariz. Com visível esforço, falou calmamente. Podes escolher, Claire, ou ele ou eu. As chamas das velas dançavam no metal polido, enquanto ele girava a lâmina lentamente. Não posso viver enquanto ele estiver vivo. Se não queres que o mate, então mata-me tu mesma, agora. Agarrou na mão e forçou-me os dedos em volta do cabo da adaga. Rasgando o jabô de renda, deixou a garganta à mostra e puxou-me a mão violentamente para cima, os dedos em volta dos meus, segurando-os com firmeza. Puxei o meu braço para trás com todas as minhas forças, mas ele forçou a ponta da lâmina contra a cavidade macia, acima da clavícula, logo abaixo da cicatriz lívida que a própria faca de Randall deixara ali, anos antes. Jamie, para com isso, para imediatamente. Descia outra mão violentamente sobre o seu pulso, fazendo com que a sua mão afrouxasse o suficiente para eu libertar os meus dedos com um puxão. A adaga bateu ruidosamente no chão, saltando das pedras, até aterrar silenciosamente na extremidade de um tapete ou buisson. Com aquela clareza de visão para pequenos detalhes que aflige os mais terríveis movimentos da vida, vi que a lâmina jazia perfeitamente atravessada sobre a haste curvilínea de um cacho de gordas uvas verdes, como se estivesse prestes a cortá-lo, soltando as uvas da rama e fazendo-as rolar aos nossos pés. Ficou paralisado diante de mim, o rosto lívido como o marfim, os olhos incendiados. Agarrei-lhe no braço, rígido como madeira sob os meus dedos. Por favor, acredite em mim, por favor. Eu não faria isso se houvesse qualquer outra alternativa. Inspirei uma respiração profunda e trêmula para acalmar a pulsação desenfreada sob as minhas costelas. Deves-me a tua vida, Jamie. Não uma, mas duas vezes. Salvei-te de seres enforcado em Wentworth. E quando tiveste febre na abadia, deves-me a tua vida. Fitou-me por um longo instante antes de responder. Quando o fez, a sua voz estava calma outra vez, com um tom de amargura. Compreendo. E agora vais cobrar-me o pagamento dessa dívida? Os seus olhos ardiam com o azul profundo e claro que queima no núcleo de uma chama. Tenho de fazer isso. Não consigo chamar-te à razão de nenhuma outra forma. Razão. Razão. Não. Não posso dizer que razão seja algo que eu consiga ver no momento. Entrelaçou as mãos atrás das costas, segurando os dedos rígidos da mão direita com os dedos curvados da mão esquerda. Afastou-se lentamente de mim pelo corredor interminável, a cabeça baixa. As paredes do corredor eram cobertas por uma fileira de quadros de cada lado, alguns iluminados de baixo para cima por uma tocha ou por candelabros, outros de cima para baixo por castiçais dourados presos à parede. Alguns, menos favorecidos, escondiam-se na escuridão entre uma fonte de luz e outra. Jamie caminhou devagar entre eles, erguendo os olhos de vez em quando, como se conversasse com a galeria de figuras de peruca e rostos pintados. O corredor cobria toda a extensão do segundo andar, acarpetado, ostentando tapeçarias nas paredes e com enormes janelas de vitrais em cada ponta. Ele caminhou até ao outro extremo, depois, dando a volta com a precisão de um soldado numa parada militar, percorreu todo o caminho de volta, sempre num passo lento e formal. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Sem parar. As minhas pernas tremiam. Deixei-me cair numa poltrona perto do final da passagem. Uma vez, um dos omnipresentes criados aproximou-se obsequiosamente para perguntar se Madame gostaria de um pouco de vinho ou talvez de biscoitos. Dispensei-o com um aceno de mão da forma mais educada que consegui e esperei. Finalmente ele aproximou-se e parou diante de mim, os pés plantados, bem afastados, em sapatos de fivelas de prata, as mãos ainda entrelaçadas atrás das costas. Esperou que eu erguesse os olhos para ele antes de falar. O seu rosto estava circunspecto, sem nenhum trejeito de agitação que o traísse, embora as linhas perto dos olhos estivessem fundas com esforço. Um ano, então, foi tudo o que ele disse. Virou-se imediatamente e já estava a alguns metros de distância quando consegui sair da funda poltrona de veludo verde. Eu mal conseguira ficar de pé quando ele de repente deu meia volta e passou de novo por mim. Alcançou a enorme janela de vitrais com três passadas e estilhaçou-a com a mão direita. A janela era composta de milhares de minúsculos vidros coloridos, fixados com tiras de chumbo derretido. Embora a janela inteira, uma cena mitológica de julgamento de pares, tivesse estremecido na sua armação, as molduras de chumbo mantiveram a maior parte dos vidros intacta. Apesar do estrondo e dos tinidos, somente um buraco debruado de estilhaços afiados aos pés da Afrodite dava passagem ao ameno ar de primavera. Jamie ficou parado por um instante, apertando as duas mãos com força contra a região do estômago. Uma mancha vermelho escura começou a espalhar-se pelo punho da camisa, enfeitado de folhos de renda, como uma camisola nupcial. Passou apressadamente por mim mais uma vez, quando eu me aproximava dele, e afastou-se a passos largos sem falar comigo. Caí novamente na poltrona, com tanta força que levantei uma pequena nuvem de poeira do estofo. Fiquei ali, lânguida, os olhos fechados, sentindo a brisa fria da noite banhar-me. Os meus cabelos estavam úmidos nas têmporas e eu podia sentir a minha pulsação, rápida como a de um pássaro, na base da minha garganta. Poderia ele perdoar algum dia? O meu coração apertou-se como um punho cerrado à lembrança do conhecimento da traição nos seus olhos. Como podes tu pedir-me isso? Dissera. Tu que sabes. Sim, eu sabia. E achei que o facto de saber iria afastar-me de Jamie, como fora afastada de Frank. Mas quer Jamie pudesse perdoar-me ou não, eu jamais me perdoaria se condenasse um homem inocente e um homem que um dia eu amara. Os pecados dos pais, murmurei comigo mesma, os pecados dos pais não devem ser infligidos aos filhos. Madame? Com um sobressalto abri os olhos, deparando-me com uma camareira igualmente espantada, dando um passo para trás. Coloquei a mão sobre o coração acelerado, arfando. Madame, sente-se mal? Devo chamar? Não, disse eu com a voz mais firme que consegui. Estou perfeitamente bem. Quero ficar sentada aqui por um instante, por favor, deixe-me. A jovem parecia mesmo ansiosa por ir embora dali. Oui, madame, disse, desaparecendo pelo corredor. Permaneci sentada, fitando com um olhar vazio uma cena de amor num jardim, uma pintura pendurada na parede oposta. Sentindo um frio repentino, enrolei-me no meu manto, que não tivera tempo de tirar, e fechei os olhos outra vez. Passava da meia-noite quando finalmente fui para o nosso quarto de dormir. Jamie estava lá, sentado diante de uma mesinha, aparentemente observando um par de insetos de asas transparentes adejando perigosamente em volta da única vela que iluminava o quarto. Deixei a minha capa cair no chão e caminhei até ele. Não me toques, disse ele. Vai para a cama. Falou quase distraidamente. Mas eu parei onde estava. Mas a tua mão, comecei por dizer. Não tem importância. Vai para a cama, repetiu. Os nós dos dedos da sua mão direita estavam manchados e o punho da camisa estava duro de sangue seco, mas eu não ousaria tocá-lo agora, ainda que tivesse uma faca enterrada na barriga. Deixei-o a fitar aquela dança da morte dos insetos e fui para a cama. Acordei quase ao alvorecer, com a primeira luz do dia esboçando os contornos dos móveis no quarto. Pelas portas duplas que davam para a antessala, pude ver Jamie como eu o deixara, ainda sentado à mesa. A vela já se extinguira. Os insetos tinham desaparecido. E ele permanecia sentado, com a cabeça nas mãos, os dedos enfiados nos cabelos grosseiramente cortados. A luz roubava todas as cores do aposento, até mesmo os cabelos curtos, espetados para cima como pequenas chamas, entre os seus dedos, estavam apagados com a cor de cinzas. Saí da cama, silenciosamente, fria, na fina camisa de noite bordada. Não se virou quando me aproximei por trás, mas sabia que eu estava lá. Quando lhe toquei na mão, ele deixou-a deslizar para a mesa e deixou a cabeça cair para trás, até recostar-se logo abaixo dos meus seios. Suspirou profundamente quando comecei a friccioná-la e senti a tensão começar a abandoná-lo. As minhas mãos continuaram a trabalhar pelo pescoço e pelos ombros, sentindo o frio dos seus músculos sob o linho fino. Finalmente, dei a volta e fiquei diante dele. Estendeu os braços e envolveu-me pela cintura, puxando-me para ele e enterrando a cabeça na minha camisa de noite, logo acima do volume do nosso filho por nascer. Estou com frio, disse eu, finalmente num sussurro. Queres vir aquecer-me? Após um instante, assentiu e pôs-se de pé, cambaleando cegamente. Conduzi-o para a cama, tirei-lhe as roupas, enquanto permanecia sentado sem oferecer resistência, e aconcheguei-o sob os cobertores. Deitei-me na curva do seu braço, o meu corpo bem junto ao seu, até o frio da sua pele desaparecer e ficarmos confortavelmente instalados numa bolsa de suave calor. Experimentando, coloquei-lhe a mão no peito, acariciando-o de um lado para o outro, até que o seu mamilo enrijeceu, um minúsculo nódulo de desejo. Ele pôs a mão sobre a minha, fazendo-a parar. Tive medo de que me fosse afastar, e ele fê-lo, mas somente para que pudesse virar-se para mim. A luz ficava mais forte, e ele passou um longo tempo apenas a olhar para o meu rosto, acariciando-o da fronte ao queixo, correndo o polegar pela linha da minha garganta e ao longo da clavícula. Meu Deus, amo-te mesmo, murmurou, como se falasse consigo próprio. Beijou-me, impedindo-me de corresponder, e acariciando um dos meus seios com a mão direita aleijada, preparou-se para me possuir. Mas a tua mão, comecei por dizer pela segunda vez naquela noite. Não tem importância, disse ele. Também pela segunda vez naquela noite.